vejo a noite enfim, a mesma dor arrastada. Sei, já é madrugada, doem os olhos em mim. Cai o céu no mar, o velho cais despertando, outra mulher amando, ainda que nela pensar. Virgem, que será? Dedicar a viagem aos homens do sertão, onde a saudade é visagem. Entregar a Deus o sem saber da agonia, toda a melancolia levo aqui dentro de eu.